Hemisphere. Eu vou acabar com o Kakaroto e depois eu vou atrás de vocês. Esse programa é de mais de 8 mil! O seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa em geral. Conto de fadas infantil já provou que sua parte concluiu, mas algo da jornada deve estar sempre esquecida por você. A memória daquele herói gentil. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto e pode vir 1, 2, 10 mil hackers. Os filha da puta não vai conseguir me derrubar, caralho. Yeah! E levou menos tempo pra consertar o anime velho que levou pra consertar o Paranerd. Tinha menos posts no Paranerd. Tinha menos posts no Animesphere do que no Paranerd. Aê! É, isso é verdade. Maravilha. E aqui é o Nerdmaster. E a Frieren tá igual personagem de RPG de videogame. Quando tu faz grind pra caralho, já fica sem graça matar os inimigos. True story. Não é? Eu sei bem como é que é isso. Tu chega no 99, tu mata a cara cuspindo nele. Literalmente você mata cachorro a grito. No bafo. É isso aí, eu sou o Yatá e lógico que na vida amorosa eu sou que nem a Frieren. Demoro 100 anos pra descobrir que alguém tava dando em cima de mim. Tá. É. Isso, nisso ela também me representa. Yatá. Yatá. Né? Gente jagunçaiada do meu coração, aqui é Jota Santos. Espera um pouquinho que eu vou assistir já. Que eu tô aqui usando essa silver tape pra segurar o site da Anime Espírito no ar. Filho da puta. Que pariu. Tenta ser legal. A sua alma se mantém igual. Mas é cada símbolo por todo esse lugar que comprova a chegada da paz e muito mais. Pois quando amanhã chegar, não vai querer que eu me sinta tão sozinha assim. Pra me lembrar da jornada que fiz junto a ti, sua mãe. Bom, senhores e senhoritas, e quem mais estiver nos ouvindo e nos assistindo, hoje. Não teve dica nenhuma na criação desse episódio, só quem tá assistindo no YouTube sabe, porque, né, títulos. Hoje nós vamos falar de Souls. A minha apresentação, eu falei o nome da personagem. É, tem razão, desculpa. Falha minha. Hoje nós vamos falar de Frieren e a Jornada do Além, ou do original Soul no Frieren. Ou como diria o Jota... É, né? Como diria o Jota, o Gago falando da Sossô, né? Sossô. É, como eu diria, e como eu diria a respeito do Jota, ele vai se fuder. Daqui a pouco. É ele que vai editar? Não, sou eu que vou editar, mas aqui no Animesphere, como eu também sou o dono da porra toda, eu é que mando os outros se fuderem. Que bonitinho. É que ele deseja pros outros que ele quer pra ele, sabe, Jota? Só que não. Eu não posso coadunar com isso, porque eu ainda devo, Jorge. É verdade. Vamos lá. Mas eu posso. Jorge, vai se fuder. Vai você. Aqui eu que mando. Vamos lá. Também te amo. Vamos lá. Vamos ao momento ficha técnica. Ah, tava saudade disso. Momento Jorge Fidia. Tanhanhã. Eu sabia que ele tava sentindo falta. Bom. Vamos lá, hoje a gente vai gravar só apenas pela primeira metade da primeira temporada de Frieren. Os primeiros... Não, leva a mão não, peraí, deixa eu falar rapidinho aqui com os ouvintes. Ouvinte aí, rapidinho, puta que pariu, cara, 28 episódios. Vai tomar no meio do cu, tá? Não dá. 28 de uma vez é sacanagem. 28 de uma vez é sacanagem. Por isso que eu coloquei metade neste episódio e metade em um episódio que virá à frente. Eu assisti. Sabe-se Deus quando. Eu assisti não, um filme que 28 foi tranquilo. Deixa então, eu pretendo que as fases conclusivas de cada temporada não demorem muito. Vou tentar mudar isso aí. Tô esperando Caverna do Rangão até agora. Sim. A gente vai trabalhar isso. Primeiro de tudo, são 28 episódios da primeira temporada, sendo dos quais a gente vai falar 14. E já tem segunda temporada engatilhada, porém ainda não tem data pré-definida. Ele foi transmitido do dia 29 de setembro de 23 a 22 de março de 24 pela Nippon TV, NNS. MMS. Exato. E aqui no Brasil, você tem disponível, por enquanto, só na Crunchyroll, e a partir do dia 1º de março de 25, na Netflix. Ah, dublado? Sim! Com a mesma dublagem? Aí é que você me pegou. Ah, é? Né? Porque você sabe o que aconteceu com o Dandandan, né? Sim, Dandandan, eu sei. Dandandan teve duas dublagens ao mesmo tempo. Tem duas dublagens com o Dandandan. Uma na Crunchyroll, que é boazinha, e a da Netflix, que é foda pra caralho. É, mas a dublagem de Frieren, que foi feita pra Crunchyroll, tá foda pra caralho também. E... Não, nada contra. Nada... Mas aí, se aconteceu com o Dandandan, pode acontecer com a Netflix, pode acontecer com o Frieren também. Aliás, filho, falando em Dandandan, e pra retomar um hábito nosso, assim, de você tava morrendo carinho, de saudade. Tá morrendo de também, saudade, também, né? Porra, que há muito tempo que eu não te pergunto isso. Quando? Em um Anime Esfia mais perto de você. Aham, e esse eu sei que é verdade, porque fui eu que fiz a pauta do mês, da gravação desse ano. E a gente tem o compromisso de não pronunciar o dan-dan-dan como você falou. O correto é dan dan dan dan dan dan dan dan dan. Vai tomar no cu. É, dá pra piorar? Vai. Tem outras duas opções. Dan dan dan dan dan. Ah, filho da puta! Cara, eu tava pensando seriamente em ser essa a minha abertura do episódio de Dandandan, mas eu tenho uma que vai ser a melhor abertura que eu já fiz na minha vida. Tá bom, então guarda pra você. É por isso que a gente também tem a versão do Velho Oeste. Alguém me passa o endereço pra eu ir aí com a escopeta. Romântico. Vamos lá, gente. Voltando à pauta, por favor. O diretor é o Keiichiro Sato, que dirigiu animes como Boat the Rock, que já temos episódio, inclusive que muito eu gravei... bom episódio. Inclusive porque eu gravei sozinho. Você só gravou sozinho porque eu tive problemas, porque eu ia gravar, sim, não deu. Ele foi diretor de Ascendance of a Bookworm, que é um anime muito foda, é que eu pretendo que seja pauta. É daquele da bibliófila, que a menina vive na porra da biblioteca? Sim, que ela tem o poder pra intimidar os nobres. Muito bom também. Isso. Eu gosto desse. E desse... desse daí, ele participou como animador. E também como animador de Little Witch Academia. E quando? Esse eu não enviei. E a bibliófila? Esse eu também não enviei, mas eu pretendo que seja breve. Tá bom, Mizê. Obrigado, viu? Foi produzido por Aniplex, Dentsu, Shogakukan Shueisha Productions e Nippon Television Network e Toho Animation. Godzilla! Até que ele não estragou muito o sotaque, não. Até que ele botou um sotaquezinho bonitinho aí. Gostei. Nippon! Obrigado. Cada puta que pariu. Obrigado, Japão. Vamos lá. O estúdio que desenvolveu o anime foi a Madhouse. Puta, a Madhouse fez um bom trabalho do caralho. Não gosto. Odeio esse estúdio. Eu adoro Madhouse. Só que não. E ele fez animes como Hunter x Hunter, Monster... Quando? Radmeno Hippo. Quando? Não enviei. Hunter x Hunter? Ó, pros três animes que eu citei da Madhouse, não enviei. Pros três. Porque é Hunter x Hunter, Monster e Hajimeno Ippo. Muito bom. Hajimeno Ippo, maravilhoso. E... Monster também, irmão. E Hunter x Hunter é bom pra caralho também. Togashi, desculpa. E o estúdio de dublagem aqui no Brasil foi a do Brasil. Por enquanto, né? Que na Netflix pode ser outra, né? É, a do Brasil foi o estúdio que foi contratado pela Crunchyroll, né? A dublagem é muito boa. Eu consegui ver o primeiro episódio e entrou direto dublado e muito bom, né? Muito bom. O do Brasil é responsável por animes como Claymore, que é muito bom. Quando? Não enjei. Obrigado, meu gente. Steins Gate. Quando? Não enjei também. E My Hero Academia, que temos que fazer a continuação, que eu também não enjei, Nerd Master. Você fez a primeira só, né? É, eu acho que foi... Academia. Não, Marreira Academia foram as duas. Foram as duas primeiras temporadas que a gente falou, se eu não me engano. Ah, beleza, então. Você já respondeu, eu não vou perguntar de novo, não. E a dublagem foi dirigida por Bruno Sangregório e Guilherme Marques. Amigos meus. Olha só. Oh, que bonitinho. Então, já que eles são amigos do senhor, faça o favor de conseguir entrevista com eles. Maravilha. Tem como fonte mangá. Uhul. Cada episódio dura, em média, 24 minutos. Medo. Tema de dois temas de abertura. Yusha, de Yoasobi. E Haru, de Yorushika. Muito bons. E os temas de encerramento, que é Anytime, Anywhere, da Milê. Adoro essa. Essa é, é o meu fechamento favorito dessa. Eu, puta, adoro. E Bliss, da Milê também. É boa também, mas eu prefiro a Anytime, Anywhere. Sim, são muito boas. São muito boas mesmo. O mangá... Sim. Ele foi lançado em 18 de agosto de 2020, lá no Japão. E aqui no Brasil, no dia 2 de julho de 2022... foi de autoria de Kanehito Yamada e Tsukasa Abe. E a editora lá no Japão é a Shogakukan, obviamente que ia produzir o anime, né? E aqui no Brasil, o anime, o mangá foi lançado pela Panini. Panini patrocina nós. E a serialização da Frieren lá no Japão foi uma zona, sim, né? Teve vezes que foi bimestral, depois foi trimestral, semestral, quando quiser mestral. É por aí. E Ellen, seja muito bem-vinda à live. Muito obrigado. Ela mandou a mensagem do tipo: Frieren é um anime que dá um quentinho no coração. Por isso eu gosto de churrasco. Tá, permita-me discordar, mas isso eu deixo pra falar daqui a pouco. Sim, o mangá tem 14 volumes lá no Japão, sim, ainda em andamento, e aqui no Brasil tem 12, este último com um livretinho especial. Ui! Inclusive, né, de novo, Panini patrocina nós. Cachau de novo! Temos um ONA, Original Network Animation. Ah, começou a putaria do Zona de novo, né? Que tem... Eu gostava quando eram ovas. É, porque ovas são os meus ovos. O nome desse ONA é Sousou Frieren no Maho. Que ele fala... Mas não amarrou, não? Assim vai ficar solto, não amarrou? É sapatênis, não precisa amarrar. Mas foge do pé toda hora. Ai, caralho. Bom, esse anime em questão, ele tem duração em média 1 minutinho cada episódio. Que é base... É tipo os curta de Agretzko? Sim. Ah, tá. E ele foi feito não só pra divulgar o anime em questão, mas também pra mostrar as magias mais estranhas da própria Frieren. Ah, que ela tem coleção de magia? Faz sentido. Mas na verdade, Jorge, você não tá entendendo não, é que esses 12 episódios foram feitos é pra lançar no TikTok. Meu Deus. Não duvido. Porque, porra, negócio de 2 minutinhos é coisa de TikTok. É coisa de quê? É coisa de jovem! Sim. Ele foi transmitido lá no Japão entre 11 de outubro de 23 e 24 de março de 24. Quase junto... Tá bom. Quase junto do mangá em si, né? Quer dizer, do anime em si, né? Porque o mangá ainda tá em andamento. Se tu quiser ver, dá teu jeito, dá teus pulos, que aqui no Brasil não tem. No Brasil aqui, infelizmente, não tem. Foi produzido por uma equipe, por uma empresa chamada Sound Team Don Juan. Será que eles eram muito calientes? No cara, duvido. Parece muito nome chinês, mas não é, galera. E foi desenvolvido pela Toho Animation Studio. Que bom. E assim, tanto o mangá quanto o anime, inclusive eu vou colocar as premiações no post para que vocês possam ler, porque se eu for ler tudo isso vai demorar pra caralho. Obrigado! É que vocês não estão, ouvintes, vocês não estão vendo a pauta. São 2 páginas das caralhas das premiações. Sim, o anime e o mangá foram imensamente premiados entre 2021 e 2025, sim, Frieren ainda foi premiado esse ano. Que é Shield. Então... Eu quero só chamar a atenção do que esse, pra conseguir é difícil, tá? O cara ganhar 8,8 de 10 no Rotten Tomatoes. Sim. Isso é difícil! Pra caralho. O povo gosta de zoar a nota dos outros na porra daquele site. Ah, e uma coisa. Isso, quando ele foi lançado em 2023, próximo do final do ano, ele foi tão bem avaliado que ele se tornou o cara mais bem avaliado no site do My Anime List. E isso causou a fúria dos fãs de Fullmetal Alchemist, que não queriam que ele passasse. Não foi a fúria aqui, não. Foi o fogo no cu. Meu Deus. Não, porque... Ah, lá, leva a mão, não, cara. O povo reclamar... Ai, o meu anime não é mais o primeiro colocado. Ah, vá tomar no meio da olhota. Primeiro colocado, Akira. Esse sim tinha que ser em primeiro lugar. Então, Akira deveria... Não discordo. Deveria ser o primeiro lugar em uma categoria bem específica, porque ele é muito bom. Mas assim, na categoria melhores animes. É, na categoria melhores longas animados feitos por Katsuhiro Otomo. Obrigado, Grand Master. E agora, uma tradição que faz bastante tempo que eu não ouço e que eu vou ficar feliz da vida de ouvir agora. Nerd Master, brilha! Ah, tá. Porra, é. Já tinha tempo que eu não tinha. Que eu nem lembrava mais que merda era essa. Estava opaco. Já tinha tempo que não brilhava. Era... É a história dos spoilers, né? Agora, né? Então tá. Então é o seguinte. Queridos, amados, idolatrados e saudosos ouvintes do Anime Sphere. Tudo bem com vocês? Isso. Agora, se os dois viados puder calar a boca, eu agradeço que é a minha vez. Tá? Você começa falando querido e amado, é um problema. Eu falei pros ouvintes, não pra você, filha de uma puta. É, se levar em consideração que o Jota também... Ah, não, desculpa. Não. Pera aí, eu errei. É Feed Kenga, que o filho da puta é o Yatá. Ah, então, mas o caso é que o Jota também é padrinho do Anime Sphere, então é um querido e amado padrinho. Tu pediu. Não reclama. Vamos lá. Podia ficar calado e não ganhar essa? Podia. Então vai, Nerd Master, faz o aviso de spoiler, então, por favor. Senhores queridos, amados, ouvintes do Anime Sphere, senhor propedêuticos, estrogonóficos e tecnológicos ouvintes do Anime Sphere, chegou. Vocês estavam com saudade dessa merda, não estavam? Eu também, fazia tempo que eu não falava. Então, ó, sou no feeling, né? É isso aí. Né? A elfa, babaca, já vou botar polêmica, babaca pra caralha. É, não discordo, não. É babaca, ninguém discorda, é babaca. Tá? Quem ama, ama, mas não pode discordar que ela é babaca. Sim. É, vai ter spoiler, tá? Então, se vossas excelências fizeram que nem o nosso querido e amado padrinho Jota Santos, que fez a pachorra de não assistir os episódios antes de vir gravar este cacete desse podcast, sim, ele fez isso, façam como ele vai fazer e vão todos vocês tomar no meio do olho do seu cu. Porra, Yatá, que medo. Eita! Porra, com um endereço assim completo não dá pra errar, né? Bom, vamos lá. Jota, já que você não tá fazendo nada, leia a trama, por favor. A história, depois de um grupo de heróis terem derrotado o Rei Demônio, você acompanhará Frieren, uma elfa diferente dos seus três companheiros de viagem. Você verá que ela viveu no mundo... Que ela sentiu de... Puta que pariu. Ela sentiu que a puta que pariu? Sentiu. Nossa, tá isso mesmo que ela Vai, sentiu? Vai, Jota! Você verá o que ela viveu no mundo, o que ela sentiu depois da aventura ter terminado, e ainda sua relação com os que ficaram. E o que seria a oração para os mortos? Essa história começa depois que a aventura termina. Uma fantasia pós-aventura que conta o modo de viver desses heróis. Tá, duas coisas. Primeiro, eu não vou falar mal do Jota ter se enrolado todo na hora, porque esse texto tá mal escrito pra caralho. É, esse daí, tá? Por acaso, eu só copiei e colei dos nossos amigos lá. Eu percebi. Né? Posso falar? Eu só, pode. Eu copiei e colei lá dos nossos amigos lá do blog... do blog... Biblioteca Brasileira de Mangás. Tá. Nada contra, amo o trabalho deles, sei que eles têm uns trabalhos fodas para caralho, mas puta que pariu que essa trama da Freire tá mal escrita pra cacete. Poderiam ter escrito melhor, tá. Concordo. Poderiam ter resumido, dito que é a história de uma elfa longeva e tudo que acontece depois que a grande aventura da vida dela termina. Pronto. Não é da... A aventura da vida dela não terminou ainda não. Mas a aventura de ter matado o rei demônio, A aventura agora vai começar... Só. Não, pera, música errada. Uma coisa que eu acho engraçada e é uma das poucas coisas que eu acho interessantes na conversa da Frieren é justamente que ela começa onde termina. Todo mundo tá nos animes de Isekai e não, Frieren não é um Isekai. Sim. Tá? Vamos deixar claro isso. Merda. Frieren é medieval, sim. Frieren tem ambiente mágico, sim. Mas não é Isekai. Então foda-se. Exato. Mas aí o que acontece? Mas normalmente anime que tem essa conotação mágica, medieval, cataclísmica, tal coisa, acaba com a luta contra o rei demônio, né? Acaba com a luta do chefão, né? Sim. Só que esse aqui começa quando os caras estão voltando da porra da aventura do chefão. Exato. E por isso que Frieren... Mano, é um anime de ritmo lento, bota lento nisso. De um ritmo contemplativo e que faz você pensar muito na vida. Big Ball. E faz você dormir um monte se tu estiver vendo essa porra cansado do trabalho. Então. Não, ó. Deixar uma coisa avisada aqui. Tinha spoiler, né? Vamos lá. Deixar avisado aqui. Não assistam Frieren no fim do dia cansado do trabalho. Vocês não vão conseguir assistir. É... pra dormir. É, eu assisti em maratona, eu reassisti em maratona ontem, porque, né, desempregado tem tempo. Porque você é dessas, né? E vamos lá. Começando pela nossa elfa maga, Frieren. O Nerdmaster já falou sobre a personagem, o Jota só assistiu o primeiro episódio, então não tem opinião formada, e ela tá... o que você tem pra falar sobre a Frieren? Já tá. Olha, é difícil colocar em poucas palavras, né? Mas assim, imagina o seguinte. Você vê aquela bela elfa que não parece ter milhares de anos. Ela parece ter, sei lá, 15, 20 no máximo, estourando. Ela parece só ter centenas de anos, né? Pra elfo. Ah, pra elfo. É, né? Pra elfos. Mas tudo bem. Praticamente, assim, a gente vê que foge bastante do estilo que as pessoas estão esperando. E aí, por isso que a gente já pensa, esse anime pode ser ruim. Aí a gente começa a assistir, que anime da hora. E aí a gente fala, porra, tá na metade. Aí a gente começa a ficar puto, né? Porque demora pra chegar episódios novos, temporadas novas, jogos... Porém, eu posso dizer pra vocês que a trilha sonora, o roteiro... E até as filhas da putice que ela faz com os outros, tudo isso vale a pena. Sim. Tá, olha só. Duas coisas. Eu sou time anão, tá? Vamos deixar claro que em raças não humanas eu sou time anão. Então eu quero que os elfos tudo se foda, tá? Então vai se foder, Nerdmaster, porque eu sou time elfo. Ah, foda-se. Não tô perguntando... Bom, eu sou time teu, tá? Eita! Agora lá, você falou que não dava pra resumir em poucas palavras? Dá, filha da puta babaca! Mas assim, uma coisa que o Yatá falou é certa. Todo mundo, quando pensa em um anime e que vai ter um cenário medieval mágico, quando pensa em elfo, pensa na elfa adulta, peituda, gostosa. O que não é o caso da Frieren. Tá, tudo bem que a gente tem Marcile no Caverna do Rangão, que não é... mas não é peituda e gostosa. Vamos lá, né? A Marcile... Tudo bem que tem a filha da puta lá do Bastard, né? Que aí não dá pra falar que então, não é desculpa aí. Peituda gostosa. Então, vamos lá, né? Vamos lá. O caso da Marcile, o Caverna do Rangão já é fora de padrão desde o início. Eu adoro Caverna do Rangão, sim, cara. Inclusive... Nossa senhora. Oi? Que porra foi essa? É, alguém colocou um meme aí. É, um comentáriozinho, Jorge, rapidinho. Pelo que eu percebi no primeiro episódio, no pouquinho que eu vi, é que Sosso no Frieren aborda um aspecto dessas aventuras com criaturas mágicas que eu acho que eu ainda não vi em outras obras, que é a visão do ser eterno, do ser imortal ou longevo, né? De como ele enxerga a humanidade, né? A humanidade. Não, mas é isso mesmo. Sim. Tipo sim, assim, sim. As amizades são finitas, as pessoas são finitas, tudo é finito e ela vai ficando, né? O que pra ela é uma aventura de... Uma aventurazinha, vou ali pra aprender uma coisa, passou 20, 30 anos, é isso. Sim. Sim, sim. Tanto que... E aquele negócio que a gente viu também com o Saitama no One Punch Man, né? Que a mulher ficou tão longeva e é tão poderosa que nada mais tem graça na vida dela, né? É, mas nesse caso... No caso da Frieren, ela não é uma piada. Ela é um drama, não, né? É um drama. Ao contrário, ela é sem graça pra caralho. Bom, a Frieren, ela foi muito machucada porque os elfos foram muito perseguidos pelos demônios, mas ela sobreviveu a um massacre e foi treinada para simplesmente a maga que ensinou os humanos a usar magia. Sim, sim. Então... E ficou mais poderosa do que a mestra. Sim, sem dúvida alguma. Bom, lá no Japão, a voz que representa a Frieren é de Atsumi Tanezaki. Inclusive, ela ganhou um prêmio pelo trabalho dela. Oh! Ela fez, entre outras personagens, a Murasaki Ikoma, de Grisaia Phantom Trigger. What is isso? Ele é um anime muito similar a... É anime de mecha. Ah, então Balmondes vai à loucura. Balmondes vai à loucura, exato. A Juno, de Beastars. Quando? Você bota isso aqui de propósito, você sabe, né? Eu sei, Você sabe que eu vou perguntar, né? É por isso mesmo. Aliás, eu tô puto com Beastars, tá? Você sabe por que eu tô puto com Beastars? Por quê? Você sabe por que eu tô puto com Beastars? Ah. Que a temporada final não é final, ela não acabou! Filha da puta! Vão deixar a merda inacabada! Puta que pariu! Beleza. E ela também fez a Lily em Nier Automata versão 1.1A. E sim, esse eu quero gravar pra caralho. Isso é anime, né? Não é videogame, não? Os dois. Isso muito me interessa. E aqui no Brasil, a voz dela é de Jaque Souza, que fez um trabalho do caralho, velho. Puta que pariu. Porra! Ela faz uma voz de filha da puta babaca como ninguém. Ela fez, entre outras personagens, a Mabel Leibel, de Isekai Oji-san, ou Tio do Outro Mundo. Maravilhoso! O Tio do Outro Mundo! É maravilhoso! Junta... Yatá, junta comigo. Pergunta pro Jorge. Pergunta pro Jorge. Jorge? Quando? Pergunta. Quando? Em uma Anime Sphere mais perto de você. Esse eu sei, eu pus na pauta. Tá lá o Oji-san, eu botei. Esse cara Oji-san simplesmente ali conta a história da minha vida se eu tivesse entrado em coma. Porque eu coleciono videogames da SEGA. Tá. Cara, esse Oji-san então, é maravilhoso. Então o senhor está intimado a gravar esse Oji-san comigo e com o Nerdmaster, Yata. Sim! Puta que pariu. É maravilhoso. Então o senhor também tá intimado, Jota. Estão três Oji-sans aqui, quatro Oji-sans prontos pra gravar sobre isso. Né? A Keiko Asakura, de Shaman King Reboot. É, o Keiko é a mãe dos moleques. Sim, e a Kemi Utsushimi, ou Mamoru Kemi, de de My Hero Academia. Beleza. Quando o final do, a próxima parte do Shaman King, porque a gente já fez um pedacinho, né? Eu acho que Shaman King ainda a gente não fez, não. A gente não fez um pedacinho do reboot já, criança? Não lembro. Não lembro, mas enfim, depois a gente confirma isso aí. Meu Deus, mamãe. E a próxima parte de My Hero Academia, que eu já falei antes, então tá tudo certo. Tá certo. Bom, é isso aí. Próxima vai ter que falar o título japonês, não americano. Boku no Hero Academia, tá satisfeito? Boku no Pico Academia, é isso aí. Ah, vai se ferrar. Puta que pariu, vai se fuder. Bom, vai. Só academia pra fazer... Nossa, que nojo. Bebê, olha só. Episódio 232, Shaman King, parte 1. Ah, tá. 7 meses atrás. Valeu, Nerdmaster, obrigado. Maravilha. Vamos lá. Temos mais uma maga, dessa vez humana, a Fern, que é a discípula da Frieren. E que sofre pra caralho na mão desta filha da puta. Eu acho que dos três, ela é a mais é a mais irritadiça. Irritadiça, mas também ela tem por onde, né? Venhamos e convenhamos? Que a Frieren só bota ela em furada? Não, tem vezes que ela coloca a Frieren em furada também. Mano, 99% das vezes é a Frieren que bota a Fern na furada. Não, mas isso é. Mas assim, ela é bastante direta ao ponto, ela tem ela consegue raciocinar bem, e olha que é difícil ver isso em mago, hein? Mago que raciocina bastante bem. Mas mago tem que raciocinar bastante bem, se queria fazer um mago... bárbaro, porradeiro? Não, você não entendeu. É que a maioria das vezes os magos são muito emocionais e não racionais. Ah, depende. Se for... Depende, cara. Não, isso aí realmente depende. Depende do tipo de mago. Sim. O mago. Tá. Com seus poderes! Incríveis poderes! Que porra é essa, caralho? Patolino, o mago. Tá sobre o olhar do necromante, a escada prateada. Não, não, chega. Parou, caralho. Gata, chega. Bom, maravilhoso. Eu vejo muito a Fern como o contraponto responsável do trio. É, sim. Alguém tem que ter juízo nessa porra desse grupo, né? Tá bom, né? Bom, a voz que é representada dela lá no Japão é de Kana Ichinose, que fez, entre outras personagens, como Suleta Mercury, de Gundam, Bruxa de Mercúrio. E o... Bamondes Vai à Loucura. O Bamondes Vai à Loucura, isso. Muito obrigado. A Ichigo, de Darling the Franks. Não faço questão. E eu ainda vou gravar esse anime. Parabéns pra você. E Yuzuriha Ogawa, de Dr. Stone. Ele botou essa pra mim. Sim. Botou. Porque conta pros ouvintes, Jorge, que você é meu amigo e divide sua conta da Crunchyroll comigo, qual é o avatar que eu uso na minha conta da Crunchyroll? De Dr. Stone, eu sei. Eu sei. Então, e aí eu te pergunto, quando que vamos falar do menino que não tem medo, porque ele é o Senkan? Puta que pariu. Que bosta. É, nojei. Ele é o Demolidor. E aqui no Brasil, nós temos a nossa querida Maria Clara Roses. Olha. Que fez, entre outras personagens, a Elaina, de Majo no Tabitabi, que é da hora pra caramba. Mais de no Tabitab? Que diabo é mais de no Tabitab? É um desses animes de magia. É outro anime de gago, né? De Tabitab. Ai, porra. Tá bom, né? A Leila Mira, de Undead Unlucky, e a Rita Vai à Loucura. Esse eu quero. E a Rita Vai à Loucura. Eu e a Rita. Com isso, queremos, né? Os dois. Né? Quando? Não sei ainda. Obrigado. E a Sábia. De Goblin Slayer. Esse já foi, né? Já. E agora nós vamos falar do guerreiro humano. Discípulo de anão. O Stark. É nós na fita, mano. Cara... É humano, tá ligado? Não, é guerreiro, humano, discípulo de anão. 1,58m. Sem juízo, maluco, biruta, né? Que é, Ned masoquista. Masoquista, né? Suicida. Então, o caso. Mentiroso! Que é, caso... Ned Master. Ele... Parece o Jota. Só falou qualidades aí. É, só faltou ser negro pra ser igualzinho o Jota. Vamos lá. Exatamente, vamos nessa. Mas assim, o Stark, eu vejo ele muito como ingênuo. Não, ele é... Não, ingênuo não. Ele é pilantra. Não, ele é pilantra. Ele tenta. Ele tenta ser pilantra. Ele não consegue. Mas ele quer, mas ele é pilantra. O fato de você querer ser pilantra te torna pilantra. Não. Se tu é um bom... Não, peraí. Calma. Não. Vamos na semântica. Você querer se tornar um pilantra te faz um pilantra. Se tu vai ser um bom pilantra ou um pilantra marca merda, que nem o Stark, aí é outra história. Eu quero ser rico, né, Edmaster? Vá se fuder, Jota. Então pronto. Se querer mas assim, poder... Então, o caso do Stark, eu vejo ele muito como um cara ingênuo e ele é muito infantilizado, eu diria. Por isso que ele é o caralho. Porque ele é dito como um alívio cômico do trio. Puta que pariu. A voz dele lá no Japão é do Chiaki Kobayashi, que fez, entre outros personagens, o Gabimaru de Gokuraku, que é foda pra caralho. Eu sei que esse você quer, né? Sim, esse eu quero. Esse eu sei que você quer, né? O Langa Hasegawa... de Skate The Infinity. Esse a Rita quer. Nunca e muito... Nunca ouvi falar. E Mash Burned Dead de Mashup. Pelo nome, eu imagino que seja um anime de skate. Yeah. Ah, supus que era. Desculpa, eu perdi o último. Quem falou? Você falou por último? O Mash Burned Dead de Mashup. Não. Você fala isso direito. Que é o Mash Burned Dead de Mashup. Muscle and Magic, magia e músculos. Harry Potter se encontra com músculo total. Eu diria... O Harry Potter se encontra com Saitama. Então, eu diria que é uma versão pobre de Black Clover. É o Sai Potter, ou então é um One Potter. One Harry Man. One Harry Man. One Potter Man. One Potter Man também, pode. Cara, eu adoro o Mashal, cara. Mashal é muito engraçado, cara. Puta que pariu. Mano! O que... Você falou de qual, Jorge, agora? O Black Clover, né? É. O que o Black Clover tenta ser sério, o Mashal fala, foda-se. É, não, isso é fato. E aqui no Brasil, a voz emprestada ao Stark é de Lucas Nossa Senhora. Nossa Senhora! É, Miyagusuku. Miyagusuku. Miyagusuku. Obrigado. Miyagusuku. Tá, por aí. Ele fez, entre outros personagens, o Kakeru Manabe, de Fruits Basket. Boa, quando? No Jay. Obrigado. Dantalion Dali, de Mairimashita Irumakun. Esse... Eu não participei da primeira por sacanagem da minha internet, mas eu quero participar da segunda. Quando? Não enviei, mas a Rita quer muito e obrigado. Muito. E eu também concordo com ela. Porque ela tava empolgadaça no episódio da primeira parte. Eu sei, eu ouvi e chorei litros por não participar. Isso, o senhor poderia ter comentado, né, meu Deus? Ah, você sabe que eu não gosto de comentar. É. Prefiro não comentar. É, não gosta de comentar, mas gosta que os outros comentem no seu podcast, né? Toma essa. É pra isso que eu gosto. É por isso que eu vou comentar nesse daqui, só pra te deixar chateado. Não, eu vou ficar feliz. Bora. E o Jonathan, de Ningen Fushin, Nobouken Shatachi, Gasekai, Osku, Odesu. Olha, eu suponho que este seja baseado em Light Novel. Óbvio que é, né, pô? Né, pelo nome, né? Bom, pelo menos a gente já sabe que tem uma aventura, né? O Boken Shatachi. É, de aventureiro. Aventura pelo mundo, né? Sekai Wo, né? No caso, Sekai. Sim, sim. É o aventureiro que vai salvar o mundo, né? Sekai é Osku, né? No caso, é o aventureiro humano, que ninguém significa humano. Sim, sim. Meu Deus, por que eles dão esses títulos gigantes, mano? Até hoje eu não entendo. Então, Light Novel, que gosta de vender logo pela capa. Você até parece que nunca viu isso. Falando nisso, vocês sabiam que lançaram um novo jogo do Death Note? Puta que pariu. Nossa. Como se você não visse títulos que já spoilam o episódio. 5 minutos pra Namekusei explodir. Goku morre. Tá bom. Vamos lá. Episódio, o Frieza morre. Né? Clássico. Por aí. Vamos lá, agora... Pior é que é Frieza morre. Agora, da equipe original da Frieren, temos o Aizen, o anão guerreiro. Melhor personagem, só porque é anão. E porque parece com o anão da caverna do Hangula. Cara, pior que parece o irmão mais novo do Senshi. É, parece mesmo o irmão mais novo do Senshi. Mas assim, pensa num bicho poderoso pra caralho. Pra caralho. E, por incrível que pareça, um dos mais sensatos daquela equipe. Porra! Longevo também, não tão longevo quanto a Frieren, porque anão não é tão longevo quanto os viados dos elfos, né? Mas longevo também. Posso foder, Grandmaster? Você é elfo? Eu sou time elfo. Responda a pergunta, você é elfo? Não, mas eu gosto muito deles. Então você não é viado e não encha meu saco, porra. O que é legal é que ele sempre dizia que viajar com o pessoal, tipo a Frieren, o Reiter, o Himmel, era tudo muito zoado, mas que era engraçado do mesmo jeito. Era ridículo. É, por conta do Himmel e do Reiter, né? Porque se fosse só pela Frieren, puta que pariu, que as viagens iam ser chatas pra caralho. Então, você não ia dar risada se alguém caísse de boca no mímico? Não, ia deixar ela se fuder. Então, mas enquanto a pessoa tava se fudendo, você ia rir pra caralho. Que eu sei. Porra, na maior parte das vezes que a porra se enfia na caralho do mímico, eles falam: ah, é, né? Não, deixa ela aí, foda-se. Não, cansei. Né? Bom, a voz dele lá no Japão é de Yoji Ueda, que fez, entre outros personagens, como Randolph Goodwin, de Madoguchi Dalia ao Utsumu Kanai. Não sei qual é esse. Esse é um da temporada final do ano passado, que é muito foda. A menina é uma artesã de artefatos mágicos. E que é da hora demais ver como ela se vira sozinha depois da morte do pai. Porra, legal. Procurarei. Oetsu Nimaya, de Bleach, Guerra dos Mil Anos, ou como diria o Nerdmaster, Alvejante, Guerra dos Mil Anos. Exatamente, aquilo que não... Quando é a parte do Soul Society que a gente não fez ainda. Moisés. Obrigado, Moisés. E o Bebin de Osama Rankin. Que é... Mas tu bota pinguço na conversa, né? O Bebin? Tá Bebin ele, caralho. Né? Para sempre, bebida. Mas assim, o anime é foda. Osama Rankin é muito, muito bom. E vai virar anime Sphere, sim. Tequila! Que bom! Tequila! A voz dele aqui no Brasil é de Sérgio Fortuna. Esse tem dinheiro. Manda de filho da puta. Mas como ele não fez muitos trabalhos em anime, eu vou trazer alguns dos outros trabalhos que ele fez. Como Masterchef da franquia Halo. Sim, crianças. Existe dublagem na franquia Halo. No videogame mesmo. Sim. Vergonha de profissão. Outra... Vergonha Ai, de profissão. Porra. Por que, cara? Masterchef. Masterchef, o cara fala Masterchef. Tá. Não, mas a piada é válida, infelizmente. Apesar de que a piada é de Pesadelo na Cozinha e não do Masterchef. Mas foda-se, o né? Tai Lung, da franquia Kung Fu Panda. Puta que pariu. E sim, o Tai Lung aparece em mais de um filme. Então, tá na franquia. Sim. E o Darth Vader da franquia Star Wars, ele é a segunda voz. Dublagem nova, isso. Porque o dublador original do Darth Vader é o meu querido e já falecido e saudoso seu Silvio Navas, que inclusive fez a abertura do Paranerdia com a voz do Darth Vader para mim. Sinto inveja. Querem sentir mais inveja ainda? Não, eu não tenho inveja, não. Eu não tenho inveja. Eu tenho a abertura pro Animesphere com a voz do Vegeta. Olha. Que bom. Eu tenho a abertura, eu tenho a abertura do meu programa com a voz do Pensador Louco, daí. É, boa, ganhou. Pensador, vocês querem ganhou, ter Jorge. Mais inveja não, ainda? Não, ganhou. Jorge, vamos lá, admite, ganhou. Pensador Louco narrou todos os nossos episódios de especial de aniversário. Maravilhoso. É, não, mas dá pra ter mais inveja ainda, viu? Porque em vida, Silvio Navas era um grande amigo meu e a gente tava fazendo até festival de cinema. Meu também, animal. Você acha que ele me concedeu a entrevista por quê? Porque ele me achou bonitinho? Não sei, ele gostava de garotos bonitinhos? Isso com certeza. Eu conheci seu Silvio Navas pessoalmente, ô. Eu também, pô. Vamos lá. Carteiradas à parte, vamos continuar com a pauta. É a melhor parte, as cadeiradas. Cadeirada não, é carteirada. Não, cadeirada. Datena! Cadeirada. Datena! É, não vamos falar de política, por favor. Não, Datena pra mim não é política, Datena pra mim ainda é comédia, cara. Vamos lá. Cara, isso tá derivando pra caralho. Agora nós vamos falar de Heiter. Humano, clérigo, bebum e defeituoso. Obrigado, era isso que clérigo eu ia falar. Defeituoso. Clérigo defeituoso. Isso muito eu vi, bem. Isso eu vi. Não, mano. Isso a Frieren fala desde o primeiro episódio. Cara, o que falar do hater, né? Porra, é um clérigo que enche a fuça de cachaça. Ponto. E só parou de encher a fuça de cachaça depois que ficou velho, porque, né? Motivos óbvios. Acho que nem depois de velho, só quando ele morreu mesmo. Não, nem depois que morreu, jogaram bebida na lápide dele. Lógico, tem que beber o defunto. Não, mas eles não beberam o defunto. O defunto bebeu através da lápide, vamos lá. Ele não entende a expressão beber o defunto. Beber o defunto é quando você bebe em homenagem dele, não que faz com que ele você beba. Dá pro defunto também, ô animal. Sexual, hein? Defunto, ah, tá bom, animal de teta, vamos lá. Ui! Mas assim, Zenil, calma aí. O Heiter, ele, por mais que ele bebesse bastante, ele também era um dos que era bastante sensato no grupo do herói. Então ele também comia. Quando ele não tava bêbado, né? Sim. Que eram momentos raros, né? Ah, mas também, né, pô? Tipo, os momentos sérios era ele que tava salvando o povo, né? Porque ele é o clérigo. E ele cura, é isso que ele faz. Principalmente no inverno. Não, isso me lembra uma tirinha que eu vi uma vez. Tava lá, eu sou São Jordan, clérigo da Ordem dos Santos Guerreiros, estou aqui para proteger o grupo. Aí como é que o grupo vê ele? É um vidrinho de poção de cura. Bom, a voz dele lá no Japão é de Hiroki Toichi. É Touchi, desculpa. Touchi. Hiroki Touchi. Ele fez, entre outros personagens, o Yu Hobike, de Solo Leveling. Quando? Caralho, que desespero, Jota. Porra, esse aí eu quero quandar também. Caralho. Noisei. Ah, caralho. O Kugo Ginjo, de Bleach, Guerra dos Mil Anos. Alvejante, Guerra dos Mil Anos, já falamos, né? E a mãe, Yumane, de Cyberpunk Edgerunners. Da hora. Cara, Cyberpunk Edgerunners é muito foda, maluco. Sim, sim. Maluco, não ganhou prêmio à toa, caralho. É, e também pode figurar em um Animesphere mais perto de vocês, se vocês souberem esperar um pouquinho. É, não tá na pauta, mas talvez. Eu vou tentar, tá, ouvinte? Eu vou tentar, mas não tá na pauta ainda, não. E a voz? Então, não errei. Vamos lá. A voz brasileira dele é do Héctor Zuin. Eu sabia que vocês iam vir com essa piada, mas tá valendo. Ele fez o Dracul Mihawk de One Piece. Olhos de Gavião. Exato. O Mugen. Ah, para. Desculpa. Tem que. Não. Eu sei quando, mas eu preciso perguntar. Quando Skypiea. Em uma nisso mais perto de você. Vamos lá. O Mugen de Samurai Champloo. Por favor, Yatá, a piada. Quando? Não sei. Esse Samurai Champloo. Eu não assisti porque eu sou careca. Samurai Champloo. Era esse nível de piada que eu queria. Puta que pariu. Você tinha que perguntar quando esse e quando o creme rinse. Olha, eu acho que podia até ser até o óleo de argan. Creme rinse, velho. Ovelhice dos tobacos. Vão tomar todos vocês Neutrox. Nos olhos dos cus de vocês. Também não. Defrizante de argan, é isso aí. Vamos lá. E o Katari de Astro Boy? Quando? Não liguei. E agora... Esse é velho, tu não quer, né? Mas... E agora a gente vai ter que lembrar de uma coisa muito importante para as mulheres. O rímel. Ai, pô. Mas o Nerdmaster, o Astro Boy lá da Netflix tá bom pra caramba, hein, velho? Ah, tem a versão nova, né? Talvez ele queira fazer esse. Vamos lá. Acho que ele vai querer fazer esse, não vai querer fazer o original do... Não, eu vou fazer todos, ora. Geralmente eu atrapalho as mulheres quando elas estão fazendo maquiagem, porque eu começo a rir quando elas vão passar o rímel, que só o nome já diz tudo, rímel, e eu começo. Rímel! E eu começo a rir. Mamãe! Mãe! Por que eu pedi pra vir, mãe? É, então. A minha acabou de passar aqui do lado. Te amo, mamãe! Eu amo mais. Enfim. Ainda. Humano, guerreiro, herói que matou o rei demônio, Rímel. Só que ele não se escreve... E que não queria nada com porra nenhuma. Esse era o mais carefree de todos. E assim a gente começa a conhecer também o Sempre Livre. Ai, caralho. O cara que é o cara mais... Como posso dizer? O cara que nunca pensa em nada, mas na hora do vamos ver, na hora de lutar, de bater mesmo, ele tá lá pra tudo. De verdade. Ou seja, é o protagonista shonen cabeça oca, cabeça de vento. Sim, né? Exato. Só que tem uma parte que é muito importante. Ele não é o protagonista. Tecnicamente, na aventura que eles tiveram com o Rei Demônio, ele era o protagonista. Ele era o chefe da trupe, ele, né? Ele era o chefe da equipe, só que ele não era o protagonista. Ah, o cara quer discutir semântica comigo. Mas vai, segue, filho. Seiyu. A voz dele lá no Japão é de Nobuhiko Okamoto, que fez, entre outros personagens, Urin Okumura, de Ao no Exorcist. Muito bom, quando? No Yei. Okay. Garfield Tinsel, de ReZero, cara, Hadimeru Isekai Seikatsu. Quando? Não sei. Vou ter que morrer pra tentar de novo? Vai. Isekai. E Katsuki Bakugou, de Boku no Hero Academia. Bakugou, saca, né? Bakugou, filha da puta explosivo. Então, é isso aí mesmo. Italião, chiliquento. E aqui no Brasil, o Rímel não teve uma voz só, não. Teve duas. Uma quando... É porque o Nobuhiko, vamos lá, o Nobuhiko é foda pra caralho. Você vê a quantidade de outros filhos da puta que ele fez. Então ele sabe fazer voz de novinho e sabe fazer voz de velho. Sim. Ele é melhor do que o Novo Pobre, né? Ah, vá se fuder. E a voz de... Peraí. É sério que tu guardou essa até agora? Guardou. É. Filha da puta. Vamos lá. A voz dele, novo aqui no Brasil, é de Alexander Vestri, que fez, entre outros personagens, como o Moblit Berner, de Shingeki no Kyojin. Shimeji no Miojin. Shingeki no Miojin. É isso aí, Shimeji no Miojin. O Sur, de Genjitsu Shugi Yusha no Okoku Saikenki. O herói realista. Herói realista! Mas quem é Sur? É um dos personagens B. Ah, tá. Por isso que eu não sei quem é. E a Laser Chamber de Kuroshitsuji Black Butler. Breck, ô, Mordão Preto. Quando? Mordão Preto? Oiê. Muito obrigado. E a voz do Rímel idoso é Gilberto Morraceia, seu viadinho. Barulho. Não. Morraceia, seu viadinho. Tem que ser mais grave, tem que ser mais assim, vindo do âmago. Morraceia, seu viadinho. E não pode ser sendo um... Acabou, Jéssica. Acabou a viadagem. Vamos lá. Não, eu ainda tô aqui. Ninguém perguntou, Jota, vamos lá. Ele falou, disse que eu tinha acabado já. Ele fez, entre outros personagens, saga de gêmeos de Cavaleiros do Zodíaco. Morra, ceia, seu viadinho. Alex Louis Armstrong, de Fullmetal Alchemist. Muito bem. Não tem mais nada pra gente fazer disso, não. Você fez tudo já, né? Porque a gente já fez o anime, já fez o live action. Ah, então tá bom, foda-se. E o Apple de One Piece? Skype é próximo, tá? Sim. Não sabia de nada, não. Bom, nós vamos falar dos 14 primeiros. Dos 14 primeiros episódios, a primeira metade da primeira temporada. E assim, tudo começa no primeiro episódio quando a gente fala de quando a luta contra o Rei Demônio termina. Isso eu acho da hora pra caralho. Da hora pra caralho, e tu já vê como é que a Frieren não quer, não tem um pingo de empatia com ninguém, cara. Puta que pariu. É que assim, uma coisa que eu levo em consideração é o seguinte: imagina você que vive mais de 1000 anos e você, não é que você não tem empatia, você tem medo de se, de, como posso dizer, você tem medo de... Conexão. De se conectar com as outras pessoas, sabendo que você vive muito mais do que elas. Obrigado, Jota. O problema da grande da Frieren é que, como todo personagem longevo, barra, imortal, chega uma hora que dá no saco. De certa forma. Mas assim, você vê que a aventura, entre aspas, tá terminando, mas a vida da Frieren continua. E mesmo no final do primeiro episódio, o Rímel morre. Né? Mas pelo menos morreu de velhice, né? Sim. Quando o herói morre, se vocês prestaram atenção como eles contam a passagem de tempo no anime, é tantos anos depois da morte do Rímel, o herói. Ou seja, ele virou Jesus, né? Não. Ele virou referência de tempo, é diferente. Ué, Jesus também tem antes de Cristo e depois de Cristo. Por uma pura coincidência. Não foi coincidência, não. Acho que foi de propósito. Coincidência religiosa? Imaginação! Em ambos os casos. Mas as... Teu Bob Esponja é perfeito, filha da puta. Mas assim. Rímel é o meu avatar, né? É o teu avatar. Ah. É o que dá o filho da puta só ter visto um episódio que ele não sabe nem quem é o avatar que ele próprio escolheu, cara. Né? Mas enfim. Esse foi o episódio de poucas participações do nosso querido Gilberto Baroli. Porque quem mais participou foi o dublador da voz nova dele, né? Sim, no caso do Rímel, sim. Sim, no caso do Rímel. Aí a gente vê, conforme os outros heróis vão envelhecendo, o Reiter é o próximo que acaba morrendo. E, afinal de contas, os humanos vão primeiro, né? Sim. E convenhamos, né? Ele viveu um pouco mais que o herói. Mas também... Mesmo com o fígado totalmente destruído pela cachaça... Sim. Só vejo vantagens. Não. Ele tava conservado em álcool. É, por aí. Mas se o Jota vê vantagens rosa e eu não. Vamos lá. E assim, uma coisa que é interessante notar é a passagem do tempo. A gente pensa que é um dia aqui, um dia ali, um dia acolá. Do primeiro episódio pro segundo, se passaram 20 anos. E após 20 anos, eles viraram os Flashman. Ai, caralho. Mas assim, uma coisa que vocês têm que notar, ouvintes, é que a passagem do tempo de Frieren, o nome do anime não é por acaso. A passagem do tempo é conforme a percepção da elfa. E, como vocês podem saber, seres muito longevos tendem a ter uma visão dilatada de tempo. E assim, você tanto vai vendo... Tanto é assim que, pra aventura lá do Rei Demônio e tal coisa, falou... tarde, né? Foi assim, uma coisinha de nada, né? Porra, foram 10 anos por isso. Foi só essa porcaria. Eu percebi isso no primeiro episódio, porque tem uma passagem de tempo ali, logo no começo, que mostra vários flashes, assim, ela lendo um livro no penhasco, mostra ela sendo engolida pelo mímico de novo, esse negócio tudo, e quando volta ela encontrar os amigos, já passaram mais de 20 anos. Uhum. Exato. Pra 50, pra ser exato, porque é de uma chuva de meteoro pra outra chuva de meteoro. Sim, justo. Obrigado, justo, Nerdmaster. Justo. Não foram 20, foram 50. Tá certinho. Mas assim, são 50 anos, cara. Olha isso, tipo... E ela não mudou uma vírgula. Já os outros envelheceram totalmente, embora... O anão nem tanto, porque o anão não transparece, né? Então, o Aizen, ele é barbudo e baixinho, então o que poderia dar pontos de velhice pra ele, não aparece. Ele já era barbado e baixinho desde o começo, então foda-se. Né? Pois é, mas esse é o ponto. Por mais que o Aizen não dava notas de que estava envelhecendo, sim, ele estava envelhecendo e forte. Numas, né? Porque ele mesmo depois do negócio lá do meteoro, ele falou, não, já tô velho, quero mais viajar, não. Já tô saco cheio desse negócio de viajar. A última vez que eles viajaram foi antes da morte do Himmel. É. Não, mas é tipo... Eles derrotaram o Rei Demônio, teve a chuva de meteoros. 50 anos depois, quando teve de novo, foi a última viagem da equipe do herói. De fato. E assim, se você observar nesses primeiros... nesses primeiros 14 episódios, você vai ver que a Frieren, por causa da a morte do Himmel, impactou muito nela. Isso é. Porque ela passou a observar melhor os humanos por causa dele. Na verdade, não é que a morte dele impactou. É que por ele ter morrido rápido... Rápido na opinião... Pela perspectiva élfica, né? Ela falou, sim, eu não tive tempo de conhecer ele. Teve, filha, só que você cagou litros, babaca. A questão é, por ela ser tão longeva, ela... Pra ela, 50 anos é um piscar de olhos. Por aí. Então, ela tem a perspectiva de que tudo que ela... as relações que... Pelo pouco que eu vi, as relações que ela experimenta são tão passageiras que não vale a pena ela assim, se demonstrar muita coisa. Mesmo que ela pareça sentir bastante, né, ter bastante empatia com todo mundo, mas ela prefere não demonstrar para que o sofrimento dos outros seja menor, talvez. Então, não é o caso não, Jota. É porque assim, ela nunca teve muita interação humana, para começar. Porque ela teve muita interação com a mestre dela, isso há milênios atrás. Aí depois... Milênios? Ela passou muito... Foi. Sim. A maga Fleming era uma maga de 3 gerações atrás. Sim. Caralho. Na verdade, mais de 3, né? Mas tá valendo. E aí, o que que acontece? Se passou muito tempo... Da última vez que ela esteve com a Flame pra primeira vez que ela esteve com os 3 heróis. Foi muito tempo mesmo. E esses 10 anos que ela passou junto com os 3, pode não parecer, mas ela viveu feliz. Ou seja, quão feliz ela conseguia, né? Humanos são brinquedos que quebram rápido. fala, Nerd Master, o que você disse agora há pouco? O quão feliz ela conseguia ser, né? Sim. Mas aí você pode ver que depois que o Rimmel morreu, ela passou a observar a humanidade de uma maneira um pouco menos, vamos dizer assim, deu um pouco mais de atenção para a humanidade. Até porque quando ela teve a última conversa com o Reiter, ela acabou pegando a Fern não só para treinar, para ser a mestre da Fern, né? Mas também pra criar a menina, porque ela viajou com a menina o tempo todo, né? Tipo, a menina tá com ela, tipo, desde os 8, 10 anos de idade. Que ela não, agora, que vamos ela não lá. Queria, mas vamos... foi trollada pelo Reiter. Exatamente, vamos lá. Vamos falar de outro filho da puta? O Reiter. Ele fez um belo de uma trollagem com a porra da Frieren. Ah, seu clérigo defeituoso do caralho. Tu fez pois isso de propósito pra eu pegar essa garota de aprendiz, né? É, foi isso mesmo. Não, ele viu que a Frieren, na primeira vez que ele ofereceu ela como ofereceu a Fern como aprendiz, a Frieren negou. Falou, não, eu não quero um aprendiz. Ela vai morrer e eu vou ficar sozinha depois. Aí o que o Reiter fez? Não. A frase exatamente foi... Ela vai me atrasar. Sim. Ela vai me atrasar. Aí depois que ela mostrou que é forte e tal e coisa, e aí? Ela vai te atrasar agora? Calma que eu ia chegar lá. Porque assim, vendo que ele ia, que a Frieren ia recusar ser a mestra da Fern, o que o Reiter fez? Ele simplesmente mandou a Frieren traduziu um tomo que ele tinha lá, alegadamente sobre imortalidade. Uhum. E nesse meio tempo ele falou, treina a Fern aí. E ela treinou a menina. Só que a menina, o que ela teria pra evoluir em 10 anos, ela fez em 4. E isso fez com que a Frieren visse todo o potencial da Fern. Uhum. E aí, quando a Frieren terminou de traduzir o tomo, como o próprio Nerdmaster disse, o Reiter foi lá e disse assim, agora ela vai te atrasar? E ela nem respondeu porque não precisava. Venhamos, só para informação para os ouvintes, esse já é o episódio 2, o Não Precisa Ser Magia. Sim, exato. Mas nesse ponto, eu não vou falar a respeito de cada episódio especificamente. Não. Porque... Agora, eu quero chamar a atenção de uma coisa do próximo, que é a magia pra matar pessoas, que é a Frieren indo atrás de um antigo inimigo, né? De um arquimago, demônio do caralho A4, que quando eles enfrentaram a gangue, né, a Scooby Gang pela primeira vez, deu trabalho do caralho, eles tiveram que prender porque eles não conseguiam derrotar e o caralho A4. Aí depois disso, passou-se 1000 anos pra poder enfrentar o filho da puta de novo. Agora tô enfrentando de novo, legal. Sabe que tua magia agora vai porra nenhuma. Todo mundo sabe se tua magia, foda-se a tua magia. Os 80 anos da última vez que foi enfrentado o mensageiro demônio, ele simplesmente, tipo, a magia dele foi utilizada como base pra evoluir a magia de defesa humana. É que aquele negócio, 80 anos pro elfo não é nada, 80 anos pro demônio é nada, 80 anos pra humanidade é uma vida. Eu diria mais até do que uma própria vida, né? Eu espero viver 80 anos. Esperamos todos, né? Mas vamos lá. Agora, de todos os episódios de Frieren, que depois eu vou colocar a listagem dos episódios no post também, eu quero dar uma atenção pro episódio 10, que é Uma Maga Poderosa. Maga. Essa piada já deu! Delícia! Né? Vamos lá, o que acontece? A Frieren, a Fern e o Stark estão lutando contra os demônios. A Fern e o Stark contra o trio de demônios. Até porque o primeiro demônio foi morto sem qualquer dificuldade pela Frieren. Foi um peido, né? Foi um peido, velho. Foi lindo. Enquanto a Fern e o Stark estavam lutando contra os dois remanescentes dos que eles chamam de algozes, a Frieren foi lá atrás de Aura, a guilhotina, que é um dos mensageiros do Rei Demônio. Uhum. E ela tinha um artefato muito da hora que mede a potência da sua aura, da sua magia, comparado com a da própria aura. E se a sua magia fosse maior do que a dela, você poderia dizer pra ela fazer o que você quisesse dela. Entenda como vocês quiserem. Quero. É isso. Foi o que ela disse, né? Não, literalmente foi o que ela disse. That's what she said. E aí o que acontece? A maioria das pessoas que lutam contra a Aura perdem porque a Aura tem uma quantia de magia absurda. Aí chegou Frieren. Chegou Frieren, que tem mais do que o triplo. Só que, tipo, a Frieren foi... O pessoal simplesmente desconsiderou ela como sendo uma maga poderosa, porque ela, o tempo todo, ela suprimia a magia dela. Venhamos e convenhamos que quando você tem como hobby procurar magias idiotas, você não parece ser um mago poderoso, né? Então... A questão dela foi porque a mestra dela, a Flame, ela também reprimia a magia dela. Que era uma maneira de atrair os demônios, porque os demônios no mundo de Frieren, eles são orgulhosos o suficiente para mostrar a sua magia em sua plenitude para os magos que aparecerem para confrontá-los. E não foi diferente com a Aura. E aí a Frieren só virou pra ela e falou assim: ah, você tá achando que eu sou menos poderosa que você? Toma aqui, ó. Toma no cu. Aí a Aura, vendo que ela se fodeu, né, porque ela fez uma cara de se fodeu mesmo, a Frieren só virou pra ela assim: como o artefato fez com que a Aura obedecesse a cada comando da Frieren, a Frieren só virou pra ela e falou assim: ó, Aura, se mata aí. Se mata aí, ué. Just die. Mas just die, exato. E a Aura tava com uma espada na mão, ela foi lá e cortou o próprio pescoço. Delícia. Mano, foi lindo aquilo, velho. O famoso foda-se. Mas uma coisa que eu digo pra vocês a respeito disso, Sono Frieren, é que assim, se você não gosta de um anime... de um ritmo mais lento, contemplativo, eu diria até, como eu posso dizer, chato. Não é chato. Chato. Arrastado. Filosófico, eu diria, porque cada episódio faz você pensar em uma faceta diferente da vida, e isso é muito da hora. Ouvintes, olha só, o anime é lindo, a animação é muito boa, as cenas de batalha são fodas, mas é chato! Enfim, né? A nota vai vir no próximo episódio, né? Porque esse daqui é só a primeira parte. Sim! Dá metade da nota. Da meia nota. Acho justo. Não. Sem meias notas. Por enquanto, a gente vai terminar por aqui o nosso episódio. Aí. Pra poder deixar vocês com um gostinho de quer mais. E, por favor, vocês que não assistiram agora, assistam o anime até o final, até o próximo, o próximo episódio do Anime Sphere, que a gente for falar de Sousou no Frieren, que é muito foda. Eu nunca pergunto se vale a pena assistir um anime, né? Às vezes só precisa de uma conversa dessa pra gente querer ver os 28 episódios. E sim, Jota, vale muito a pena. Porque assim, com uma coisa que eu digo, hoje em dia, o pessoal tá todo querendo que se tudo se resolva rápido, que seja hack and slash, porrada, sei lá do que, lá. Não, Frieren mostra uma contramão da indústria em que você pode sim observar o que acontece de maneira mais lenta sem que você perca a graça do negócio. É muito bom, de verdade. De certa forma, viu, Yatá? Por mais zoeira que você mandou agora, é uma visão romântica da vida. Sem mentira nenhuma. Tem uma questão que eu observo hoje, que eu sou um dos maiores amantes de animes isekai. Principalmente porque tem um desenvolvimento rápido, começa com uma pegada de superação e daqui a pouco o cara vira um overpower e aí daí pra frente é tudo igual. Só que assistindo 300 isekai já, a gente já começa a ver que é tudo muito parecido, mesmo que mude a maioria deles, né? Não, tipo, tem uns aí que são fora da caixinha. A não ser que você esteja falando de Konosuba. Eu sabia que você ia vir com Konosuba. Mas tudo pode melhorar com Odissan e Sekai. Então, a maioria segue uma formulinha e sempre dá na mesma. É uma receitinha de bolo. Só que quando você pega um anime que, ao invés de fazer essa evolução rápida e overpower logo em 6, 7 episódios, e você tem uma história que é mais longa, um pouco mais calma e um pouco mais reflexiva, talvez seja mais interessante também. E outra coisa, Jota, como o Nerdmaster disse nos primeiros minutos deste episódio, Frieren não é um isekai. Justo. Não, mas eu usei como comparação de velocidade de narrativa. Não, tem outros isekais que são tão lentos quanto. Ah, claro. Não é questão de velocidade de narrativa. Quer ver uma velocidade de narrativa que seria tão interessante quanto Frieren, por exemplo? Deixa eu ver. Puta, sem isekai não me vem nada à mente então, agora. É porque eu sou o cara que assiste isekai pra caramba. Então, assim, a referência pra narrativas velozes que eu tenho são os isekais, né? Mas... Quer ver uma narrativa que não é isekai? Gaikotsu Kishisama. É a sua. É a sua? Que é o anime do herói esqueleto. Ah, sim. Sim, excelente. Ele não é isekai, mas ele tem uma velocidade de resolução das coisas muito rápida. Goblin Slayer também não é isekai e resolve as coisas bastante rápido também. Às vezes, colocar um pouco o pé na embreagem de primeira é melhor, né? Quer ver um anime que tem uma leitura de roteiro muito similar e mais ou menos na mesma velocidade que Frieren? Violet Evergarden, que a gente já fez episódio. Violeta sempre jardim. Oi? É a mesma velocidade. Violeta sempre jardim, Violet Evergarden. Jardim do sempre seria uma melhor leitura, mas tá bom. Eu ainda prefiro Alameda Sempre Verde, né, que é a rua dos Simpsons, mas... Evergreen. Deixa pra lá, vai. Evergreen. Agora, sem zoeira, né? Jota, do pouco que você assistiu, sua opinião sobre Frieren, sem a nota, por favor. Não, eu achei legal. Então, eu achei legal justamente por isso, por causa da velocidade. Assim, claro, tem umas acelerações ali na passagem de tempo, quando não é importante o que aconteceu durante a passagem de tempo, mas a velocidade mais lenta, ela me tira da caixinha dos animes de resolução rápida, entendeu? Isso é interessante. Às vezes é bom desacelerar um pouco pra curtir uma história um pouco mais densa, né? Sim, sem dúvida alguma. Então, isso me leva a crer que você gostou, né, Jorge? Muito, muito, bastante. Eu pretendo ver todo, porque eu quero participar da segunda parte, que vai ser quando? Não entendi. eu pretendo que seja pro segundo semestre desse ano. Mas assim... Nerdmaster, sua opinião sobre Frieren? Cara, volto a dizer, vou repetir. O anime é lindo, as cenas são muito bem feitas, as lutas são maravilhosas, as magias estão muito bem representadas. Eu só não gosto da porra da protagonista. Justo. Yatá? Eu curto bastante até a trilha sonora, inclusive, que ela é bem empolgante. Lógico que é um pouquinho... Nossa, louca. A trilha sonora de Frieren é foda pra caralho, velho. É um pouquinho arrastado em alguns momentos. É, porque a gente tá no lado humano, não no lado da Frieren de ver as coisas, mas faz parte. E, logicamente, a gente ainda precisa ver toda a outra metade que falta pra poder realmente ter uma opinião completa. Mas eu digo aqui que, sim, eu gosto até da versão Hentai Live Action da Frieren, mais até do que dela mesma. Tem os X-Videos, é fácil achar. Procurando agora, peraí. Regra 34 da internet, vamos lá, né? Exatamente, mas em live action é melhor. Legal. Assim. Mas enfim, como a gente não está falando da versão regra 34 da internet... Vamos continuar. Eu digo que Frieren é sim um dos meus animes dos meus animes prediletos. Porque não só te tira da caixinha, mas também te faz pensar em muita coisa a respeito da vida, velho. De verdade. É só você ver que cada episódio te traz um aspecto da vida que a Frieren leva em consideração um pouquinho a mais. Se não é dos humanos, se não é, tipo... Que por mais que a vida dos humanos seja curta, eles vivem com ênfase, eles vivem com intensidade... E cada aspecto, tipo, companheirismo, amor, amizade, enfim, tudo isso é levado em consideração quando você analisa Frieren de uma maneira mais por baixo dos panos. E daqui a gente termina o nosso episódio. Agradeço a todos vocês que nos assistiram e nos ouviram até aqui. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Matane! Bye bye! Obrigado por ter ouvido até aqui. Se você quiser ajudar o Anime Esfera a dar saltos mais altos, há várias formas de fazê-lo. A primeira delas é se tornando padrinho e a partir de R$1 você já consegue. E toda ajuda é bem-vinda. A segunda delas é se inscrevendo no canal do Anime Sphere na Twitch, assinando a subscrição. A terceira, e também muito importante, é você divulgar a palavra. Você pode pegar todos os nossos links no endereço linktr.ee/animesphere e os seus comentários no site, no Spotify e por e-mail, que é o contato@animesphere.com.br, a gente vai ler enquanto estivermos em live na Twitch, ok? Obrigado por todo o apoio que vocês têm dado pra gente e até o próximo episódio.